Para pushback, igual 867, portão 7. Autorizado push por táxi, 867. Autorizado de uma táxi, 867. Salvador, Azul 5076, eu queria como coordenar a saída Block, ter chegada em Ilhéus, Block. Só acordo operacional com o DT7 na VP2, no centro Recife. Vou coordenar aqui com o controle, perguntar o controle, mas porém é por isso que não será autorizado. Bom, então, ok, tudo bem, sem problemas então, Azul 5076. O Dan 3144 tem condições de manter a presente velocidade até mais próxima etapa? Matheus, vai para acelerar um pouquinho, dá uma tentativa. Obrigado, então. Acelera. 909, você tem condições de descer de imediato para o nível 060? Graças. Panema 320, sem restrições, autorizar a descida para 2.000 pés, livre LS, reporta quando no curso. 2.000, aguardará estabilizado, 3144, sem restrições, autorizar a descida para 3.000 pés, ajustado no 012. Número 9, sem restrições de altitude, autorizar a descida para 4.000 pés, o ajuste no 012. Panema 315, completa o final do procedimento com a torre em 18.95. 18.95, boa. Segundo 008, autorizada a chegada da mar e desce e mantém o nível 150. Afirmativo, 2509. Ponto 09, informe indicado. Se mantenha 2309, número 3 na aproximação. Sim, pista molhada. Autorizado pouso pista 1-0, vento 200 graus, 4 nós. 200 com 4, 63, 1-5. São 3144, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando 1-15 para 4.000 pés, Charlie 295. Entra 09, tráfego 9 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando 1-05 para 3.000 pés, Alfa 320. Pelo 964, chega da mar e desce e mantém o nível 160. 09, mantenha o nível 090. O 008 reautorizado, descida para o 0620. O 964 reautorizado para o 070. O 28, contato radar estabelecido, 2 minutos para a posição coral, para a chegada Mari, voe para o hoje Mari, descendo para o 050, quando no ideal. Ok, ciente. Tem a mesma saída? A mesma faixa? Sim, a argol tem a restrição inferior. Para ser cumprido ou inferior ou superior. Se não tem condições de cumprir a superior, cumprir a inferior, ok? Passa aí o 2x3-0. Vai cumprir inferior então, 2x3-0. Já serra? Cruzado por Odem de Serra, descendo para 2010. 2010, ajuste na 012. 02, para 2008, reduz a velocidade para 2309. 3144, redução para 2309. Reduzindo 239, 3144. Só a 320 vai iniciar a redução. Confirma? Para o saque do 87, o POB 119, autonomia de 340, oferta em Apalco. Boa noite, 67, autorizado os DACs via Índio, com espera do 012-795, NH1012. NH1012, desde o saque via Índia, com espera do 012-795, NH1012. NH320, Torre Salvador, 18.95. NH1025, já. NH320, dono, estabilizado, pessoal. 320, reposte para marcar 2 termos. Batalha. Dono 964, redução para 2309. 2309, 964. Chamando 10, 10. Chamando 13 no 57, passagem alguma, após ingresso de 10, 01. Faz o gol, portão 1, se quiserem dar passagem pro Santa. Então vai decolar após o gol, de qualquer forma, após o gol, prossegue na minha 315. Sim, após o gol então, 21, 319. 3205, 172 a bordo, 4 horas, alterna galera. 3205, aguarda a Avianca ingressar no pódio. Pode ver a Juliette, pode prosseguir em Índia, ponte esperando no 02-895, negão no 02. Passa a Avianca, autorizado, você pode ver a Juliette, você está na 3205. Salvador, Azul 5076, você tem estacionamento 19. Azul 5076, autorizado por exportar. Você tem estacionamento 5076. Salvador, boa tarde, 2867, ponto de espera da 90, pronto. 67, vocês mantêm o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 2867. 2008, autorizado de descida para 4.000 pés, ajuste na 092, sem restrições de altitude. Segura para o 2, 3. 964, reautorizado para 050. 4, 0, 5, 0. E a 6 também usou algum tráfego na curta? Ah, primeiro Pouso áudio, pouso do mesmo, autorizado além de manter pistão 1-0. O Golo 867 se preparando. Pouso pouso aeronave na final, ali manter 1-0, 867. Para 9, prossiga na descida para 1710. Descida para 1710, autorizado nível 360, VP Zulu no 0, Pubá, VP Zulu no meio, decola a pista no 0, curva direita, saída da L, transição Módiva, controle 120, décima 8, acena 5535. Autorizado 360, Pubá, decola a Foto posto, ficou. Voo no 164, acena a identificação, chegada na área e desse mantém o nível 050. 050, pode ver a cor de zona da primeira, voo no 164? Negativo, número 5 na aproximação. Gente, você poderia manter 2509? 250, voo no 164. Voo no 964, condições de manter 2509? Voo no 164, vou acelerar para 250 nós. Pode prosseguir na descida, 3144 para 2000? 3144, livre descida para 2000, e LS XRIP estão no 0, reforça no lock. Reforça no lock, descendo para 2000, 3144, autorizado direto. 2008, reduza para 2009. 2009. 1109, chama a torre 18.95, bom voo. 18.95, bom voo. De Ponte Cardano 02895, Negão 90 no eixo. Azul, 076, Vitax, Índia, Ponte Espera, 00, Torre 895, ajuste no 0 no eixo. C008, desce para 3000 pés. 3000 pés, 2008. 964, desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no 2. 1012, 9 a 4. Espera, não, 305. 09, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 4 nós. Autorizado pouso, 0, 1, 0, 1. Pista úmida. O 967 decolou aos 49, controle no 20.8, bom voo. 208, 17, 1867. Salvador, eu vou 1867, decola na árvore. Voo 1867, contato radar na decolagem saída árvore, livre extensão 360. Livre para o 240, voo 1867. Salvador. Boa tarde, está 3144, final da 10, 2 milhas e 0. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, 3144. Aguarde. Duna. Negativo, Duna, senhor, mantenha-se na Star, número 4 na aproximação. Faz 64, desça para 2000 pés, autorizado LS, reforço no localizador. 2000, reforço localizador, autorizado LS, 64. 1164, redução 2309. 230, gol 1164. Salvador, eu vou no 256, autorização 409. Natal, boa tarde. Boa tarde, comando 256, Natal 370 autorizado, via Zulu no zero, decola Bispo no zero, curva à esquerda, sai da PUCA, transição Zipá, controle 120.8, aciona 5543. 70 para Natal, a 3 do 10, da 10 para a curva esquerda, curva de 4.08. Reporta Busco. Chama o Busca na posição de. Passageiro 2230, após parqueamento da aeronave à sua direita, no, na rota 13, autorizado Busco com ataque. Passageiro 2230, após parqueamento da aeronave à direita, autorizado o pushback. Reportando para o táxi, após passageiro 2230. Brasil 44, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 4 nós. Líder pouso pistão no zero, tá 3, 1, 4. Zero 9, taxi alfa, na delta, chama a torre novamente, 198, só 95. Azul 2008, uma pista. O 2008, Antônio Salvador 1895. Tá, obrigado. Este Lua tem a posição aguarde para cruzamento, 1109. Na 3144 no solo 53, direita 1211 no solo. 0964. 008, continua a aproximação, aguarde pista livre. 08. O 2008, reporte na DEA. Falar na DEA, 2008. Centro Recife, no 288, alternando no 353. 288, 353, para um 867, boa. O 2008, vento 210 graus, 5 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado, 2008. 1164, desça para 3.000 pés sem restrições de altitude, registrado no 092. 3.012, igual na 164. 164, redução 2109. 210, igual na 164. Autorizado táxi via Índia, ponto de ferro, 102, 895, legal no 012, passageiro 2230. Autorizado o táxi via Pátio, posto de espera, só para cima, prefeito? 198, 195. 395, chama no posto de espera, está abrindo. Autorizado cruzamento, 1109, reposta na UTL, livrando pista. O 2008 no solo, 55, direita, 1211 no solo. Direita, solo. 264, Torre Salvador, 18.95. 18.95, boa. Boa. frequência livre estacional 1109. Boa tarde, Azul 5076. Mantenha o ponto de espera, Azul 5076. Mantenha o ponto de espera, Azul 5076. Torre Salvador, boa tarde, Gol 964, vai passar Cibra. Hoje na aproximação, aguarde pista livre, Gol 964. Aguardando pista livre. Na 3805, autorizado decolagem pista 10, vento 200 graus, 5 nós. Decolagem 10, tá 3205. Autorizado pouso pista 10, vento 200 graus, 069. Livre na 10, voo 964. 205 decolou ao 57, controle 1208, bom voo. 208, 205, boa tarde. Salvador, boa tarde, está 3205, decolou da EL. Está 3805, contato radar, saída da EL, autorizado Lida. Autorizado Lida, está 3205. Da aeronave na curta, autorizado NEM, mantém pista 10. Pode pousar NEM, mantém pista 10, azul 503. Juliette, portão 09, da 3144. Juliette, portão 09, da 3144. 1964, tá batendo 210 nós, estão solicitados. Boa, 1964. 1964, você tem condições de reduzir para 1809? Afirmo, 1964. A gente mantém. Zero autorizado, busco no 397, a porta pro táxi. Obrigado, senhora. Autorizado LS, Gol 964. 964, eu desço para 2006, autorizado LS, reforça no OK. Autorizado, Gol 964. Umba 28, Torre 18.95. Torre 18.95. Gol 964, tráfego para SES, como anteriormente informado, encontra-se agora com 1609 de Glacis. 7200, Gol 964. Te mantém o ponto de espera, 230. Solo, boa tarde, 964, escuta. 964, boa tarde, taxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, do 964. Ou 2008, ingresso Juliette, portão 0. Juliette, para 05, confirma. Afirmo. 7, ou 2008. 9090-69. 076, decolou 01, controle 120, decimal 8. É 08, 50, 76 das 1. Controle, Salvador, uma boa noite. Uma boa tarde, Azul, 5076, passa 900 pés. 076, boa tarde, contato radar autorizado direto Coral, subindo sem instruções para 180. Azul 5076, vou direto Coral, sobe sem restrições ao nível 180. Azul 416, boa tarde, chega da Mari, desse mantenha 050, voa de TAP. Autorizado o táxi via Índia, ponte espera do 10, torre 895, legal 10, 12, gol no 397. Ok, autorizado via Batman Índia, 2895, gol. Aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, não, não é fácil. Praça Juliette, gol 964. 964, base da companhia que está através do portão 08. Taxi A libera a entrada Juliette, pode prossegue portão 10. Após a entrada da companhia, segue para o 0, gol 964. Uno 64, vento 210 graus, 059, autorizado pouso, pista 10. Teve pouso 10, boa não, 164. Saredo 2230, após o pouso do bonde da Gol, nas curtas final, autorizado ali, mantém pista 10. É, após a passagem do Gol, ali mantém 2230. Em redução 2309. 230 para a Gol, para o Gol. 185, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do Gol? Aguarde. 5 autorizados direto do Uber. Ok, Duna está presente, bom, 185, vamos ver você até mais ou menos mais 8 milhas antes de Duna. Sente, graças. Solo 06, direita no 211 solo. Visão, bora. com 22. Alfa Juliette, portão 7, boa na onda 64. Autorizado o cruzamento na 1022, autorizado o cruzamento, reporte de Veluna Odel. Autorizado o cruzamento, reportarei, 1022. Tem frequência livre estacionar, rumo a 28. Passaria do 2230, autorizado decolagem 10, vento 230 graus, 5 nós. Decolagem, 2230. Só eu vou no 397, pode esperar a 0. O 397 após o passaredo ali, mantém pistão no 0. Após o passaredo ali, mantém no 0, vamos ver na 7. Decolou 08, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Do 4196, redução 2009. 200 para azul 4196. Do 5076, autorizado direto e o COS. É, confirma para o 076? Autorizado posição e o COS. O COS direto, 076, obrigado. Controle, boa tarde, passaria do 2230, perfil da Arbor. 2230, contato radar, saída Arbor, nível 180, sem restrições. E sobe sem restrições a 180 no perfil da Arbor. O desse mantém a 3.010, o estado no 0 no 2. Desse mantém 3.000 com no 0 no 2, passando na meia. Com no 85, em condições visuais, em condições de voz direto, o marcador externo? Ah, negativo. Ficou, ele está pesado, fazer essa prova, vai virar entre duna e externo, pode ser? Tem que ter problemas no 85. 97, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 230 graus, 069. Descendo, mano, 397. 2397, decolando rumo 0, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado. Controle Salvador, voo no 397, cruzando 1400. 397, contato radar, saída da EO, nível 360, cruzado direto Leda. Presente direto Leda, 360, voo no 397. O 41 no meio, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, Boeing 737 com 2009 Boeing 6. Monitora anti-cast, porém não aviso. 41 no meio, mantém 210 graus. Gente, redução para 190 nós, seguindo como número 2 na aproximação. 190, 41 no meio. Opa, o meu gol. Só um minuto na cópia, confirma o impacto. Onde? Meu biotromia. Aero só, tirando base, Zolgol 1885. Gente. E o azul 416 atinge e mantém 3000. Mantenha. O 1885, completa procedimento com a sua instaladora em 18.95, bom pulo. Certo. Yes. Código após direto, controle em 20.8, aciona 5530. No meio, o tráfego encontra-se agora 12 horas 9 milhas, com 1709 Block Speed, desça para 2000 pés, utilizado LF, reduzindo para aproximação, reporta no curso. Desce para 2000, reduzindo, reporta no curso. Patrão, meio tem livre LF. Boa tarde, gol 1885. Estabilizado final, abaixo da base visual. 1885, reporte passando externo. Uma milha do externo, ou 1885. Gente, autorizado o pouso pistão no zero, vento 230 graus, 5 nós. Repouso. Bom dia, papai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chega pro táxi, papai, Romeu, Romeu, Romeu, Gol. Chanel 315, Guarulhos 360 autorizado. Via Pesolo no zero, Taubaté, após conforme. Decola pistão no zero, curva direita, será da L, transição Motiva, controle em 20.8, aciona 5555. Azul 416 está estabilizado no localizador. Plano no meio quente, torre 18.95, virado pela colaboração. Bonada, 18.95 para o 4.96. 397, chama a senhora para Recife, em 1.335, alterna 1.251. Alternativa 251, confirma a primária para o Golo 397. Primária 133, decimal 25. 3325, obrigado. Puca, transição Caju, prossegue a Brizulu no 7. Controle 20.8, aciona 5572. 350 autorizado Recife, Brizulu no 7, decolga no 0, primeira curva à esquerda, Puca na Caju 208, 5572 em transporte, 1.42. Brizulu no solo. 7. Autorizado, posto de contato, Voron. Voron 256. Autorizado, Campo. Salvador, boa tarde, Voron 825. 5 Alfa, repórter de Juliette. Alfa, está de bem. Confirme o vento 4.16. 190 graus, 4 nós. Próximo gerente, boa noite. Previsto 02, aguarda o antes do gerente, boa noite. Estamos aqui a posição do gerente, boa noite. Salve Salvador, Azul 416, livrando na época. 416, taxi Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03. Passaria do 2230, chama Centro Recife, em 1288, alterna 1353. 2253, boa. Mandou mais que isolou ainda. Mike Sulu India encontra-se estacionado no gate número 11. Solicita autorização de reboque do gate 11 do pátio 1 até a remota 12 do pátio 1. Autorizado, reporta interno, Mike Sulu India. Autorizado, Mike Sulu India, reporta interno. Para o táxi, voo 256, 9696, a bordo, 3 horas e 6, Fortaleza. Autorizado táxi via Índia, ponte cardano 02295, nível 0012, ou no 2 comigo. Ponte espera 2895, 1002, no 256. Táxi, Romeu, Romeu. Autorizado táxi, você pode sentir para ingresso, Romeu Golf. Descobriu? Tranquilo, vai passar. Sou informador, mano, 256, ponto cara da 10, pronto, boa tarde. 256, autorizado, a linha decolar, pistão no zero, vento 200 graus, 5 nós. A linha decola, boa, no 256. Da El, transição, hoje é sério, da El, Lady Rumi, controle em 20.8, acionado 5563. Confirmar, é da El, qual a transição? É da El, após da voa, posição Leda, após voa, posição Irum. Tá, é o 360, conforme até o destino, 10, decola à direita, da El, Leda, Irum, libera 1208, transpõe 5563. É porta custa. Chama. Decolou 26108, controle 208, boa tarde. Controle Salvador, Gono 256, boa 256, boa, contato radar saída PUCA, nível de voo 370. PUCA até o 370, Gono 256. Fala Romeu, Romeu Golf, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 210 graus, 4 nós. Controle, Gono 256, solicita, se possível, voar a proa antecipada. Voz de coordenação no 256. Assista, Gono. Controle, boa, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, passa 1000 para o 260 na Momo. Patrícia Romeu Golf, contato radar na decolagem, saída Momo, autorizado direto Momo, subindo sem restrições para o 230. Direto Momo, sem restrições para o 230. Se possível, para o direto de Paulo Afonso ou Fortista. Pode fazer ação, o Patrícia Romeu Golf. Obrigado. Boa tarde, por gentileza, a saída prevista do 6321 para Brasília? Brasília sai da Arbor, após o LF. Confirme, Arbor, depois? Depois vou posição LF para interceptar a aerovia. Ok. 256, confirma o 256? Sempre Recife solicitou que se mantivesse o perfil da saída. Fala, senhor, 256. O Papa Tribo Romeu Golf, o Santo Recife solicitou também que se mantivesse o perfil da saída. Tá, vamos até a proa de Momo com o campo autorizado, Romeu Romeu Golf. Salvador, boa tarde. É o Gol 966, informação, Vitor. 966, boa tarde. Chegada Mari, desse mantém o nível 060. Chegada Mari, até o 060, Mari, né? Um 256 Recife, 12545 alterna 12685. 2545-2085, obrigado. Autorizado direto Duna para o 6326. Autorizado direto Duna, senhor. Afirmativo, senhorita. Duna 6326. Este 6326 tem condições de manter presente velocidade e a intenção seria número 1. Seria, nós temos limite 250 na descida, senhor. Autorizado seria ser ideal para você. Autorizado manter 250. Obrigado, senhor. Sou 1966, redução para 230 nós. Segue com o número 2 na aproximação. 9,6, 230 nós. 6326, sem restrições, decimar 3, meu país, o ajuste não era no mesmo. 3000, o ajuste foi trucado, 1013, confirma. Negativo, 1012. A 1012, obrigado, minha servidora. Solo, Mike Zulu Índia comunica término do reboque na remota 12. Boa tarde. Boa tarde. Controle, o Romeu Negócio vai cruzar a 2-0. Temos que levar por aqui o Holofonte. Confirme. Romeu Negócio cruza 1-2-0. É possível levar por aqui o Holofonte. Nova tribo Romeu Golf, como dito anteriormente, o Centro Recife solicitou que se mantivesse possível sair. Pois é, mas podia se perguntar também de novo que foi, né? Não tem problema. O meu Renovo chama sempre Recife em 12545, alternando 12285, bom voo. Muito melhor, mano, obrigado. Posição 4, Bush. Autorizado, Bush, por táxi 1142.